Mann, wird diese Bewegung seine Kräfte leihen und für sie eintreten, so wie in den Jahren, die hinter uns liegen. Dann wird zur Trommel die Trommel kommen, zur Fahne die Fahne, dann wird zur Gruppe die Gruppe stoßen, zum Gau der Gau, und dann wird endlich diese gewaltige Kolonne der geeinten Nation nachfolgen, das früher zerrissene Volk. Ladies and gentlemen, this is the classic Boilermaker. Olá, Boilers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boilermaker. Só para você saber, você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail boilermaker@gmail.com. Lá você pode deixar sua crítica, dar um toque, uma ideia, uma pauta, deixar uma mensagem, um salve, mandar um abraço. Estamos também nas redes sociais. Procure a gente no Twitter em @BoilermakerPod1, no Facebook em Boilermaker Podcast e no Instagram em Boilermaker.podcast. Amanhã eu acordei e ecoava. Ele não. Amanhã eu acordei e lutei contra o opressor. Ele não. A resistência. Ele não. Senhor, vamos ele a lutar. Não. Ele não. Ele não. O ódio ele nunca. Ele não. Ele não. Vamos a lutar. Ele não. Ele não. Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com Joana Bona. Boa noite, Joana. Boa noite. O episódio de hoje do Boilermaker, você já percebeu pelo título, não vamos subestimar sua inteligência, porque não somos desses. Nós não usamos nos comentários do sério isso. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante que anda rondando, e se não anda rondando a sua mente, deveria, porque nós vamos falar de respeito, liberdade e, acima de tudo, tudo. Recentemente, né, Joana, aconteceu um fato muito interessante, que é a união de grande faixa da população em cima de uma hashtag extremamente importante e poderosa, que é o hashtag Ele Não. A Grande Helena, sim. Grande Helena. Contra o inominável, o que anda e não faz sombra. Nós, podcasters, somos comunicadores. E daí, na minha cabeça, o papel de um comunicador é, acima de tudo, prestar um serviço à sociedade. Não interessa se você fala de histórias em quadrinhos, de livros, de cultura, de cultura otaku, de culinária. Todos nós vivemos em sociedade, e viver em sociedade requer é uma necessidade política, né? O convívio é um ato político. Uhum. E nós, enquanto comunicadores, não somos jornalistas. Nós, jornalista, para o jornalista, talvez não fique bem até um posicionamento, mas nós somos comunicadores. E eu acho extremamente importante nós nos posicionarmos contra a candidatura desse senhor, do famoso JMB, que eu carinhosamente chamo de Já é Muita Bosta. Sabe o que me irrita? Que minhas iniciais são, tipo, muito similares, JB. Claro que não é só isso que me irrita, mas enfim. Mas a gente pode, vamos pensar, palavras legais que começam com B. Já beliscou? Né? Bolo. Já bolou? Nossa, parece papo de maconheiro. Não, já bolou? Bolo de chocolate, bolo. Sim. Ou bolos. Nossa. É que eu tô tentando aproveitar o J também. Ah, Jota, tem Joana. Tem Joana Bolo. Então, mas o que é importante deixar bem claro é que é o seguinte: acima de ser podcast, nós somos cidadãos. Sim. Estamos cumprindo o nosso papel de cidadão e também de comunicadores. E quando a gente monta um podcast, nós temos pessoas que nos ouvem, pessoas que com certeza irão nos agradecer por tocar no assunto, pessoas que irão nos xingar, grande novidade, e pessoas que não vão estar nem aí. Mas a gente não pode se furtar de passar essa mensagem. Joana, você enquanto brasileira, mulher, batalhadora e podcaster, como que isso tudo, como que você se deu conta desse perigo que nos rondava? Olha, na verdade, essa é uma pessoa intragável desde que eu soube da existência, por todo o discurso de ódio que ele carrega consigo. Quando eu vi que ele se candidatou à presidência, que ele começou a ganhar força, assim, eu fiquei e estou ainda completamente incrédula de ver que tem gente que apoia esse tipo de discurso veementemente, sem nem questionar. Inclusive acha bonito, sei lá, acha muito, muito válido. E o que deixa triste é que pessoas próximas, né? Às vezes família, aquele primo que você considerava, aquele, às vezes irmão, sim, pai, sim, mãe, não sei, se posiciona favorável a esse tipo de pensamento retrógrado e criminoso. Eu estava conversando um pouco mais cedo com um amigo meu, pensador louco, e ele falou assim, cara, sabe de onde surgiu esse Bolsonaro? Eu ia falar para ele, claro que eu sei, eu li, eu pesquisei. E daí ele deu um toque que eu não tinha me atentado. Quem começou a levantar a bola desse cidadão foi o CQC. É verdade. Hoje eu fui lembrada disso. Eu não tinha lembrado disso. Eu não tinha disso, me atentado. Mas hoje eu li e falei, putz, de fato. E isso tá acontecendo com outra pessoa nesse momento e é perigoso também. Que é o... Não é o foco, mas é o Cabo Daciolo. O Cabo, né? Então, é aquilo. Se nós tivéssemos tratado o Já é Muita Bosta como ele deveria ser tratado, tomando cuidado desde o começo, né? A gente tem a chance de fazer isso com o Cabo Daciolo. Sim. Que hoje eu fiquei praticamente, desde ontem, assistindo muitos vídeos, assisti a entrevista com o Stephen Fry umas 5 vezes, cara. A entrevista não, o vídeo que ele postou. Nossa, o vídeo que cara, bicho. Eu queria ser aquele cara. Você viu uma calma, uma placidez, assim. Falou, olha, vocês vão votar num tremendo de um asqueroso, que não sei o quê. Eu olhei nos olhos dele e era um olhar morto, um olhar psicótico, né? Precisa, ele pede desculpas no vídeo 2-3 vezes pelo fato dele se meter na nossa política. Eu acho que ele tá certo. Não precisa, discordo só da desculpa, não precisa pedir desculpa. A gente precisa ser alertado. Sim. Porque tem um monte de indeciso. Além dos indecisos, o pessoal que tá indo atrás dessa pessoa, tá suportando essa pessoa, parece que eles estão optando por fechar, por não enxergar algumas coisas. E só focar em, sei lá, privatização ou qualquer coisa do tipo. O plano econômico que ele nem tem, né? E não ser o PT. Exatamente. Não ser o PT, não é o PT. Cara, vale ressaltar que a intenção desse episódio não é defender a minha visão política, nem o meu, os meus candidatos ou os candidatos de Joana. É defender a paz, sim, na nossa nação. Esse cara não. E me caiu. Eu fiquei o dia inteiro no Twitter e no Facebook sendo ameaçado. E me caiu hoje no Twitter um link da entrevista que a Ellen Page fez com ele. Nossa, cara. Não sei se você chegou a ver. Eu vi na época que ela fez. Aquele sorriso de psicótico, né? De psicopata. Tipo, cara, eu vou te pegar. Eu vou te esquartejar. E ela, assim, com um olhar duro, mas de paz também ao mesmo tempo, né? Falou, meu, você... Não adianta você falar qualquer coisa, vir com seu sorrisinho, falar que se eu passar pela rua você assobiaria pra mim. Nossa. O nível de desrespeito do cara. É nojento. Não, se eu fosse... É nojento. Se eu fosse um cadete e você passasse pela rua, eu assobiaria pra você. E ao mesmo tempo ele, né, faz o discurso que a outra lá não é bonito o suficiente pra ser estuprado. Sim. Meu Deus do céu, que não tem cabimento esse tipo de afirmação. E o legal aqui é que é o seguinte: é um homem, eu e uma mulher, Joana, falando sobre determinado assunto com ponto de convergência. Nós somos contra esse tipo de tratamento. Eu sou, particularmente, eu sou contra também uma outra visão que os eleitores desse cidadão usam muito, comigo pelo menos. E se fosse sua mãe, sua namorada, sua filha? Gente, eu não defendo a não eleição dele porque eu tenho mãe, namorada, filha. Eu defendo porque ele faz com as mulheres, porque é errado. Entendeu? Uma pessoa que age desse jeito errado com qualquer ser humano não merece. Não merece, cara, comandar uma nação. E não são só as mulheres, né? São todas as minorias. Ele ataca diretamente Sim. todas as minorias. E minoria aqui é legal destacar que a gente não está falando de números de pessoas. A gente está Não. falando de pessoas que não têm privilégios ou têm menos privilégios. É. Então, se é mulher, se é da comunidade Negra, se é gay. LGBTQ, se é indígena, é negro, enfim, qualquer minoria, ele ataca. Se não for branco, hétero, militar e escroto, porque nem todo branco, hétero, militar é escroto, né? Que fique bem claro. Então, eu separei aqui algumas coisas, porque talvez o nosso ouvinte de hoje, ele não saiba o que significa esses termos, que é tão associado à figura desse candidato, não só. E ouso dizer, o problema não é especificamente ele, é ele, a família dele, a ex-mulher dele, e vou explicar o porquê da ex-mulher dele, porque eu particularmente acho. Mas, sobretudo, as pessoas, os outros candidatos a outros cargos eletivos que apoiam ele. Fato. Os senadores, os candidatos a governador, a deputado federal, estadual. Ninguém pode ser eleito. Porque é tudo farinha do mesmo saco, politicamente falando. Entendeu? Se você apoia. Se estamos Joana e eu tomando. Você bebe cerveja, Joana? Inclusive, estou bebendo agora. Saúde. Vamos supor que Joana e Cheers. eu, cheers, estamos conversando num barzinho e de repente acontece um assalto. E o rapaz do assalto é meu amigo. E ele para conversar comigo. Ô, rapaz, você tá aqui e tal. E libera a minha mesa com a Joana. Esse fato de ser conhecido do bandido e dele parar para conversar comigo já me transforma no quê? Num suspeito, num Né? cúmplice. E se você não fizer Se nada, você tá junto de quem comete o crime, você é você é cúmplice, cara. conivente. Entendeu? Se você ficar calado, você. Então, meu senhor, minha senhora, se você deixar esse homem ganhar, você é conivente. Você participou da chacina, porque vai rolar. Talvez não física, mas moral já começou faz tempo. Então, eu queria ler para vocês rapidinho, Joana. Você já sabe o que é, porque você, infelizmente, deve sofrer em alguns momentos disso, com isso, mas não deve deixar passar em brancas nuvens porque você faz kung fu. E porque você é guerreira, né? O que é misoginia? Porque tem muita gente que não sabe. Manda bala. Então, olha lá, misoginia, meu jovem, que você que não estuda e não lê, é a repulsa, desprezo ou ódio contra as mulheres. Essa forma de aversão mórbida e patológica ao sexo feminino, essa forma de aversão mórbida e patológica ao sexo feminino está diretamente relacionada com a violência que é praticada contra a mulher. A misoginia é a principal responsável por grande parte dos assassinatos de mulheres, também conhecida por feminicídio, que configura-se como formas de agressões físicas e psicológicas, mutilações, abusos sexuais, torturas, perseguições, entre outras violências relacionadas direta ou indiretamente com o gênero feminino. A cultura popular do machismo está intrinsecamente presente em quase todas as sociedades humanas há séculos. O conceito de superioridade de gênero instituído pelo patriarcado ao longo dos anos e o sexismo ajudam a alimentar a ideia da desvalorização e preconceito contra as mulheres. Joana, se você discordar de qualquer coisa, você me dá um toque aí, Não, viu? não, tá certíssimo. Na contemporaneidade, mesmo após várias conquistas, as mulheres continuam enfrentando inúmeros desafios e barreiras preconceituosas impostas por uma sociedade historicamente machista. A misoginia é o sentimento extremo da repulsa, desprezo e ódio contra as mulheres, enquanto que a misandria é o nome dado ao sentimento de raiva ou aversão praticado contra o sexo masculino. Então tem dos dois lados, né? Mas sim, essa da misandria não me interessa. E tem a misantropia também, que é o ódio... É onde eu ia entrar agora. A misantropia, que eu quero deixar bem claro que de vez em quando fica difícil não ser misantropo. Uhum. A misantropia é repulsa ou aversão ao ser humano ou à humanidade. A princípio, esse pode ser uma definição muito chocante, mas a misantropia é o conjunto dos vários tipos de discriminações e preconceitos existentes, como a homofobia, xenofobia e misoginia. Nossa, eu descrevi alguém? No entanto, a partir de um ponto de vista geral, o misantropo, aquele que pratica misantropia, é alguém que desconfia ou não gosta da humanidade de uma forma geral. Eu me classifico como misantropa muitas vezes. Eu me classifico como grosso. Mas assim, eu não sou a misantropa que agride. Eu sou a misantropa que me isola. Eu acho que não é misantropia, é inteligência. Então... Valeu. Por que que atacam a mulher? Porque historicamente, e aqui é um meia-culpa de gênero, não íntimo, mas uma questão de gênero, porque nós fomos criados assim. Uhum. É simples, nós temos a ideia, sim, de que a mulher é frágil, de que a mulher precisa do homem. Você viu o caso desse rapaz nos Estados Unidos que espancou a namorada e depois falou que, velho, você não tem que ser o homem, não, você quer ser o homem da relação, você não é o homem da relação, velho. Você é a mulher, se coloca no seu lugar. Já pô, passou bicho, dessa, né, de seu 21. Lugar. É complicado. E assim, a misoginia, ela, na maioria dos casos, ela não é um negócio assim consciente. O ódio, essa aversão pela mulher, ele muitas vezes surge até mesmo pelo que você falou, a criação, né? Já é uma coisa que vem desde pequenininho e não é um ódio declarado e aberto, e putz, odeio mulher, mas ele se reflete em pequenas ações no dia a dia. Eu acho até que é mais ligado à não valorização. Sim. Né? Aquele lance da gente querer explicar tudo para a mulher como se a mulher fosse burra. Exatamente. Além da não valorização, alguns falam que é valorizar demais, mas é esse cuidado extremo, como se a mulher fosse um bibelozinho e tal, e não consegue cuidar de si, sim, sozinha. Isso também é misoginia. Uma atitude paternalista, sim, né, cara? Sim. Eu sou responsável por você. Uhum. Meu, eu não sou nem responsável por mim, cara. Olha, e muito mal, viu? Cara. Ah, bicho. E por que que é importante você respeitar a mulher? Simples. Porque é um ser humano. Exatamente. Ponto. Acabou. Não tem, porque se eu tivesse mãe, se eu não tivesse mãe, se eu não tivesse irmã, se eu não tivesse namorada, se eu não tivesse filha, eu continuaria achando a mesma coisa. É uma questão de... certo e errado. Uhum. Entendeu? Eu fui criado, não fui criado para ser um macho, eu fui criado para ser um homem, né? O macho, ele não admite isso. Primeiro que ele não admite que ele tá errado, que tem algo errado com, sim, ele. Errado tá o mundo. Louca tá a Joana, falar que eu sou. Essa mulher que é louca. Eu nem mexi com ela, só falei que ela tava bonitinha. Só falei que se eu fosse cadete, eu dava uma assobiada pra ela. É muito sal de fruta pra não vomitar, uhum, né? Só que assim... Só que esse tipo de coisa é muito clara pra gente, porque a gente já vem desconstruindo já faz um tempo. Eu não sei quanto a você, mas eu já faz alguns anos que venho trabalhando nisso. E ainda hoje eu me pego descobrindo novas formas de misoginia, machismo, sim, enfim, que estão, assim, incrustadas no meu cérebro e que agora que eu tô descobrindo e mexendo nelas. Quando você é mais jovem e cresce em meio a uma sociedade e há informações como essas que nós temos hoje, fica mais fácil a assimilação. Eu sou do século passado, literalmente. Quando eu nasci, ainda havia ditadura. Crescer num ambiente brasileiro nos anos 80 e até mesmo meados dos anos 90 era completamente diferente. Nós permitimos, enquanto sociedade, diversas piadinhas que hoje nós sabemos que são facadas. Desculpe o trocadilho, senhor candidato. Mas são engraçado. Como que será que foi será que teve encontro entre ele e o Ciro hoje? No hospital? Não, acho que não, porque, se eu não me engano, ele tá no Albert Einstein. O Ciro foi pro Sírio, o Sírio libanês. O Ciro foi pro Sírio libanês. É verdade, é verdade. Então, a gente crescia achando bonitinho, que não tinha problema você falar que a menina era gostosinha. Não é que você vai falar num tom de intimidade baixinho com alguém que você namora ou casa ou que não sei o quê, e que a sua intimidade permite determinado tratamento em determinados locais. Por exemplo, a gente era tranquilo, a gente tinha amigos negros que a gente chamava o neguinho. Uhum. E até hoje. Assim como o neguinho me chamava de gordão. E aí, gordão, por quê? Eu sou gordo, assim como ele é negro. Mas nós temos uma intimidade. Nós crescemos juntos. Sim. Hoje eu não o chamo de neguinho. Né? Não que ele vá se ofender, mas é que não cabe na atual circunstância. Entendeu? É errado? É errado. E a gente tem essa dificuldade de assimilar que estávamos errados. Ah, mas naquela época, sim, era erro também, sabe? Não, e tudo bem admitir que você errou. É até legal. Eu? Meu Deus, o tanto de piada que eu já fiz no passado, e ri de piadas, e defendi pontos de vista que hoje eu nego, assim, veementemente. Mas o bacana é isso, sim, é você enxergar, admitir que você errou e mudar. Analisar. Por que eu errei? Tá. Onde que eu errei? Uhum. Por exemplo, quando nós éramos pré-adolescentes, Joana, algumas décadas mesmo. Década não, a gente é o quê? Quando... 4 anos de diferença? 4 anos de diferença. Mas quando nós éramos mais novos, antigamente, eu não sei se tinha aí na sua cidade, na sua região, o costume que não tinha de ficar, não chamava ficar, ficava agarrar. O que era o agarrar? Onde muitas vezes o cara chegava e dava um beijo na menina. Do nada, assim? Do nada. Ai, que bom que isso em 4 anos mudou. Mas é o que eu te falo. Qual que era o nome? Agarrar. Ah, eu agarrei fulana. Eu agarrei cicrana. Daí, beleza. Eu tenho uma amiga, ela e uma outra amiga, são duas amigas, e elas têm um canal no YouTube que chama Derrotadas em Série. Que eu amo os vídeos daquelas duas. Beijo, Andra. Beijo, Maju. E a Andra, ela comenta uma coisa que eu não tinha reparado. Que é na balada, tal, a mulher passando e o homem passa a mão no cabelo da mulher. Ou segura a mulher pelo cabelo, sabe? Não só no cabelo. É braço, é cintura. É, então, sim. Aliás... Né? Ontem. Isso quando ontem, mete a mão logo, né? Eu tava indo pro metrô e um cara passou por mim e ele fingiu que a gente esbarrou, mas ele pegou a oportunidade pra passar a mão em mim. Veja, não estamos falando da década de 80, a gente tá falando de ontem. 2018. Então, assim, o corpo da mulher é tratado como propriedade pública. Está à disposição, sim, de qualquer um que quiser passar a mão e tal. Óbvio que isso está mudando, mas muitas pessoas ainda enxergam assim. Discussão hoje que eu presenciei e tal, de dois amigos. Você acha, em pleno século XXI, ser necessário fazer uma lei de que se um homem gozar numa mulher... Eu falei, amigão, não é se um homem gozar numa mulher. Vamos contextualizar a situação. Não é? É crime, velho. É crime? Não interessa, cara. Ah, não, mas eu achei. O que você achou, cara? Você tá errado, velho. Guarda o seu pinto aí. Você acha que é grande coisa? Enfia no cu. Não, isso, isso me deixa triste, assim. Ser necessário determinadas explicações e leis pra coibir, porque daí todo mundo fica louco, né? Não, mas tadinho, ele tem problema mental. Ah, não. Ah, que não sei o quê. Porra, não, eu vai tratar. É obrigado, velho. Ninguém é obrigado a conviver com esse tipo de coisa, de situação. Imagina, você pega um busão, depois o dia inteiro de trabalho, ou o metrô, cara, você pega aquela, o metrô da Paulista lotado, 6 horas da tarde, aquele empurra-empurra, aquele cheiro de queijo holandês vencido há 3 meses, cara, aquele povo cansado e com razão. eu chamo de cheiro de jaula. Cheiro de jaula, é. Sabe, cara, aquele cheiro de jaula que, onde a gente tinha que ter prendido os torturadores e não ter anistiado, mas enfim. E daí você tá lá tranquilo, cara, tirando seu cochilinho merecido ou sentado, e vem um cara e bate uma punheta, cara, e goza. E os outros batem palma, ninguém faz nada. Que país é esse, bicho? Ah, não, mas e se fosse? Aí eu pergunto, e se fosse sua irmã? E se fosse sua mãe? E se fosse... Não interessa quem seja, cara. O fato de ser com uma desconhecida, e talvez ela não saiba, ou não consiga na hora, devido ao choque do que aconteceu, ah, mas ela não fez nada. Claro, a pessoa pode estar em choque, assustada, com medo. Sim. E isso que acontece na maior parte das vezes, porque a gente sempre... fica sabendo de uma situação dessa que acontecer e fala, ah, mas eu no lugar dessa pessoa eu teria feito tal e tal. Não, no lugar dessa pessoa você entraria em choque igual e você não teria reação nenhuma, porque é uma situação tão surreal que o cérebro entra em pânico. Constrangedor, cara. É totalmente constrangedor. Não só você receber o jogo, como presenciar aquilo, cara. Se você tá do lado, e não interessa se você é homem, se você é mulher, se você é um dos Vingadores. Todo mundo ali foi violentado. Sim. Com essa atitude. Não interfere só no espaço e no direito da mulher. Afeta toda a sociedade. Porque algo não está certo, algo não está funcionando direito. E esse negócio é chamado educação. Ah, mas meu filho vai na escola. Não, filho. Seu filho vai pra escola pra ele ganhar escolaridade. Educação é você que tem que dar. Tem essa confusão também, né? Você vai pra escola, você vai aprender matérias. Então, você aprende matemática, você aprende física, você aprende química, biologia, português, etc. A educação essa de como se portar em público, de como lidar com outras pessoas, né, bom senso, isso tudo vem de casa, não é a escola que é obrigada a prover. São os pais. Até porque a escola não está nem preparada para isso. De forma alguma. Algumas até que tentam, mas isso é função dos pais. Ou, enfim, dos cuidadores, que seja. Eu, enquanto professor, não tento. Eu falo, amigo, você está no terceiro ano, se você não aprendeu a viver, que pena, você vai ser engolido pela sociedade. Entendeu? Porque na sociedade, a vida em sociedade é dura, não adianta você ter queixo duro que você vai cair, porque a sociedade é maior, o sistema é maior do que qualquer tipo de rebelião que você possa ter. E olha que eu fui bem... anárquico quando adolescente, dizem até que sou até hoje, eu desconfio. Outro ponto interessante que nós devemos combater no discurso e na presença e na menção sobre essa família é o racismo. Sim. Mas tem uma diferença entre injúria racial e racismo. Será que nosso ouvinte sabe o que é injúria racial e racismo? Vamos desenhar para eles. Desenho. Fazer voz de desenho. A injúria racial e o racismo são crimes previstos pela legislação brasileira. The City of Townsville. Isso. A injúria racial está definida pelo artigo 140 do Código Penal, parágrafo 3º, enquanto que o racismo tem uma lei própria, que é a Lei 77.161, de 5 de janeiro de 89. Ou seja, não é novidade. Essa lei tem quase a idade da Constituição. A Constituição é de 88, não é? É de 88. Ah, então. Essa lei tem 29 anos. A injúria racial é considerada um dos crimes contra a honra. E é a ação de ofender alguém baseado em sua cor, crença, etnia ou condição enquanto idoso ou portador de deficiência. Ou seja, presta atenção. Não é porque você chama o negro de preto e daí você olha para um asiático e chama ele de amarelo, que você não foi racista. Você foi. Se você chamar um idoso de véio ou véia, seu véio fia da puta, você também foi racista. Cuidado, hein? Comecei a cometer uma injúria racial e chamar alguém de macaco por ser negro, de retardado devido a uma deficiência mental. Entre outras palavras de calão direcionadas a esse conjunto de características de pessoa. Então isso é injúria racial. E é considerado uma injúria qualificada pelo Código Penal. Sua pena pode ir de 1 a 3 anos de prisão e multa, conforme previsto no artigo 140 do Código Penal, parágrafo 3º. Além de ação, a injúria racial pode suscitar um processo civil e cabe indenização. O injuriado, quem é o injuriado? É a pessoa que sofreu a injúria, que é um termo bem legal, né? Você fica puto da vida, você está injuriado. Sim. O injuriado pode pedir indenização por danos morais, objeto do direito civil, e que deverá ser julgado como uma nova ação na vara civil, e não enquanto crime. Ou seja, daí já são dois processos diferentes. Só que um processo não exclui o outro. Eles possuem duas esferas diferentes da atuação. Olha que interessante. Tudo isso é injúria. O racismo é o ato de discriminar alguém devido à sua cor, etnia ou crença. Características que correspondiam ao já defasado, conceito de raça. É o entendimento de como se houvessem diferentes raças humanas e uma fosse superior à outra. Um exemplo desse é o nazismo, a eugenia. No Brasil, o racismo é crime e está definido na Lei 771689. É inafiançável e não prescreve. Ou seja, se você chamar alguém de macaco hoje e ele ficar sabendo daqui a um ano, ele pode te processar. Não só pode, como deve. Você vai preso na hora, irmão. A pena para o ato de racismo é de 1 a 3 anos de prisão mais multa, mas existem projetos de lei tramitando pelo Congresso para mudar essas penas, criando uma legislação mais clara sobre os chamados crimes de ódio. A diferença entre injúria racial e o racismo é o direcionamento da ação. Na injúria, são palavras proferidas a um indivíduo de cor ou etnia diferentes. Então você fala. O racismo é um ato de discriminação com todo o grupo social referido, como, por exemplo, impedir um negro de entrar em determinado recinto. Sabe aquele prédio onde o seu coleguinha mora, e daí você tem uma colega de escola que é negra, e ela vai fazer um trabalho com vocês, e o porteiro ou o síndico do seu edifício pede para ela entrar pela entrada de serviço? Ai. Isso é racismo. Aliás, entrada de serviço é um negócio que não faz o menor sentido, gente. Né? É elevador de carga. Não precisa ser, né? Ai. Chega a me dar preguiça de falar dessas coisas, porque pra mim é tão óbvio. Mas meu pai sempre fala, o que é óbvio pra uns não é óbvio pra outros. Então a gente tem que explicar. É. Outra coisa que esse grupo de pessoas nos lembram bastante é sobre xenofobia, que é aversão a pessoas ou coisas estrangeiras. A xenofobia pode se caracterizar como uma forma de preconceito ou como uma doença, um transtorno psiquiátrico. O preconceito gerado pela xenofobia é algo controverso. Geralmente se manifesta através de ações discriminatórias e ódios por indivíduos estrangeiros. A intolerância e aversão por aqueles que vêm de outros países ou diferentes culturas, desencadeando diversas reações entre os xenófobos. Por exemplo, maltratar os venezuelanos. Ou, por exemplo, mandar brasileiro para Cuba. O que Cuba tem a ver com isso? Sim. Ou até há bem pouco tempo os haitianos, africanos que buscaram refúgio aqui. Sim. O que é um pouco, é bastante contraditório essa galera que é xenofóbica aqui no Brasil, que não faz o menor sentido, buscando cidadania italiana, portuguesa e etc, porque a família é uma família de imigrantes. Sim. Então, e sabe o que é mais legal ainda? O Brasil é conhecido por ser um dos países que mais recebeu e recebe imigrantes de vários países com diferentes culturas, sem graves demonstrações de xenofobia. No entanto, no século XIX, se verificou no Brasil um fenômeno chamado lusofobia, que resultou de um sentimento nacionalista de alguns políticos brasileiros que tinham como objetivo reduzir a interação de indivíduos portugueses na economia local. Mas olha só. Talvez daí venha aquela mania que nós temos de achar que português é burro, né? Que a gente fica fazendo piadinha de português, falando que português é lento. Tem suas razões, assim, não a piada. Uhum. Mas a gente vai buscar de onde surgem essas coisas. E geralmente estão ligadas a pessoas do governo. Na década de 40, quando Getúlio Vargas flertava com o nazismo, tinha um projeto aprovado, era lei, tinha um projeto tramitando, aliás, sobre a eugenia do brasileiro, para que o brasileiro tivesse um aspecto europeu. Olha só. Ou seja, o negro terminar de ser expulso do país, tal, quer dizer, né? Uhum. Dos outros países, quer dizer, menos da Europa. E quando a gente fala assim que o Nordeste não sabe votar, nós estamos sendo xenofóbicos. Quando você olha para um cearense e chama ele de sergipano, ou como é que é, Paraíba. Ou Bahia. Porra, Bahia. Eu vou contar um segredo. Baiano não é preguiçoso, gente. Uh-uh. E mineiro não come quieto. Então, a xenofobia está presente no nosso dia a dia, entendeu? Uh-huh. Eu tenho orgulho, por exemplo, de ser neto de baiano com mineira. E ser neto, por outro lado, de paulistas. Ah, mas o paulista, tal, esse povo tão educado, esse povo que formou o Brasil. Sim, mas arrancando sangue do resto da nação, né? Gente, paulista é muito xenofóbico. Demais! Muito. Talvez só perdamos para algumas pessoas do Sul. Inclusive, queria mandar um abraço para as boas pessoas do Sul. Eu comentei num tweet que o Sul não merece alguns sulistas. É verdade. Não, assim, o meu pai é do Rio Grande do Sul. Aí. E ele é extremamente bairrista, extremamente. Ah, então, mas ser bairrista é diferente de ser xenofóbico, vamos dizer assim. É, se bem então, que, é... se bem que no Rio Grande do Sul tem uma cidade que chama Não Me Toques. É verdade. Tá vendo? Isso é o quê, gente? Isso é xenofobia. Não pode tirar sarro do sulista. Um beijo, Rio Grande do Sul. Aliás, até acho que foi hoje que começou a circular um negócio que o pessoal está sendo racista com o pessoal do Sul. É. Não sei se você chegou a ver. Olha, é porque saiu essa pesquisa que a maioria das pessoas com uma simpatia pelo nazismo, vamos dizer assim, para não chamar todo mundo de nazista, mas essa simpatia pelo nazismo, nessa pesquisa, aponta que o Sul, os estados do Sul, possuem bem mais cidadãos assim do que no resto do país. Não, e é um fato isso. Sim. Não, é muito complicado você ver qualquer pessoa que faça parte de um grupo de minorias defendendo candidatos que têm esse tipo de discurso que atacam minorias. Sim. É um negócio que a conta não fecha. Uhum. É quase um sadismo. O que eu acho legal que acontece é que o grau de adoração que esse senhor desenvolveu na classe mais abastada, primeiramente, e depois nos subalternos, posteriormente, é uma coisa assustadora. Não adianta você falar. Não adianta você falar. Parece o Cabo Daciolo falando com Jesus na mata. Exatamente o que eu ia comentar. Parece que o pessoal é movido pela fé. Sim. Tem revistas, tem agências de pesquisas, peritos econômicos, todo mundo, o Papa falando, olha, não é legal esse tipo de pessoa. E aí o pessoal fica, não, é fake news. É bacana. Isso já é fé. É. Não tem outra coisa para explicar essa cegueira. Tem duas coisas. Ignorância. A ignorância é o não saber. Não é a forma pejorativa de se chamar alguém de ignorante. Todos nós somos ignorantes em alguma coisa. Entendeu? Sim. Não saber. A partir do momento que a pessoa ouve e se agarra à sua verdade como se ela fosse a coisa mais sagrada do universo, sem nem se dar conta de pesquisar ou procurar saber os dados apresentados pela outra pessoa, deixa de ser ignorância e passa a ser burrice. Entendeu? Porque, cara, milhões de pessoas estão falando uma coisa, será que esse cara é tão bom assim mesmo? Pois é. Facebook, cara, Facebook virou uma central de ódio. Esses dias uma senhora estava comentando que preferiria, que prefere mil vezes esse rapaz no poder do que o PT. Gente, o problema não é o PT, o problema somos nós. Uhum. Entendeu? O problema é de criação, o problema não é agora. Não, mas ele vai mudar tudo. Vou comentar algo aqui, Joana, não sei se você vai concordar, mas é o seguinte, qualquer um que entrar ali não vai mudar nada. Porque não vai ser um mandato, não serão dois, não serão três, serão décadas. Precisaremos de décadas para melhorar a nossa situação. Porque é uma situação que passa pela educação. É o fomento da família, entendeu? E daí a família é o quê? Onde existe amor, não interessa o sexo de ninguém. Eu defendo a família ideal brasileira, para mim, onde há amor e respeito. Se é mãe e mãe, pai e pai, mãe e pai, pai e girafa, não me interessa. Se bem que pai e girafa seria interessante de assistir. Eu pensei, ué, ia ser muito legal. É. Mas às vezes a família é aquela que você cria até mesmo com amigos. De repente você não se sente muito ligado à sua própria família. Sim. De sangue. É, e aí você vai buscar com amigos e... De repente, sei lá, você mora numa república e aí aquilo lá é a sua família. Tem um ditado que diz que amigos são a família que nós escolhemos. Fato. Pô, né? Uhum. Mas essa senhorinha, porque qual era a desculpa dela? O roubo do PT, porque as pessoas que votam no PT têm um bandido de estimação. Como se as pessoas que votassem não tivessem um anticristo de estimação. Uhum. E onde já se viu defender homossexuais? Eu não respondi, porque primeiro não era na minha postagem. Segundo, eu não conheço a senhora. Terceiro, eu não seria educado. Como que funciona? Uma coisa que eu aprendi com o João Gordo, o que é interessante, que eu fiquei analisando isso. O João Gordo fala o seguinte, não é porque é uma rede social que o espaço é aberto para todo mundo. Uhum. Sabe, eu não posso entrar no seu Instagram, Joana, e falar assim, ô Joana, tá linda, depilou a perna, não depilou a perna, ficar fazendo piada, sabe, e que não sei o quê. Meu, é um espaço aberto, mas é um espaço íntimo, você posta ali o que você quer que as pessoas vejam. Sim. Entendeu? Isso não dá o direito de qualquer um chegar... E isso inclui, mesmo os amigos, chegar e ficar ridicularizando. Então, a minha rede social é minha. Não venha você falar suas bostas na minha rede social, que eu te expulso. Sim, fala na sua. Não, e daí qual que é a desculpa? Ué, mas e a democracia? Falei, velho, quem falou que eu sou democrático? Isso daqui é meu, velho. É meu, entendeu? Você não vive falando que eu sou atacado de comunista, né? Porque você é comunista e tal. Eu nem respondo. Mas... Isso, aliás, é um ponto que tá praticamente... praticamente impraticável é horrível, né? Tá impraticável manter uma conversa com alguém. Porque se você vai conversar com uma pessoa e você tem alguns argumentos, você é fascista. Se você vai conversar com a outra pessoa do outro lado e você tem os mesmos argumentos, você é comunista. Gente, tudo que vai... contra a pessoa vira esse extremo, assim. As pessoas pararam de raciocinar. É porque que a cartilha deles só tem duas páginas. Entendeu? Então as lições são poucas. Eles conhecem poucas palavras. Fake news, isso é montagem. Ah, mas ele não pensa mais assim. Por que você não volta pra Venezuela? Vai pra Cuba. Vai pra Cuba. É. Seu viadinho, vou te pegar de pau. Nossa. Olha o respeito se quiser manter os dentes dentro da boca. Então... Que horror. São essas expressões de ódio. E eu publico no meu Facebook todo santo dia, se você quiser, inclusive, você ouvinte, quiser ver as minhas postagens, está aberto lá no meu Facebook. Mentira, não está aberto. Se você ouvinte quiser ver minhas postagens, você vai ter que voltar para 2015, porque ó, em junho de 2015 eu apaguei o meu perfil no Facebook. Cara, então, eu tô quase nisso daí. Mas... eu posto realmente o que eu acho, cara. Eu acho que vai ser um retrocesso na nossa nação, em todos os sentidos. Economicamente, socialmente, educacionalmente, de segurança, questão de segurança, questão de roubalheira. Não vai melhorar, gente. Não vai. Começa pelo fato que... não é o começo, mas enfim, independente de tudo, o pessoal tá enxergando nele uma... saída pro petismo, né? O antipetismo, que nem a gente falou agora há pouco. Só que ele não faz a menor ideia do que ele quer fazer da vida se ele estiver na presidência. Porque ele não tem um programa de governo definido. Ele tá deixando na mão de outras pessoas. Sim. Ele quer sentar na cadeira. Assim, é só uma questão de poder. Só que assim, um político que incita o ódio e desrespeita minorias o tempo todo dá aval para as pessoas agirem assim na esfera privada. Sim. Né? Sim. Então, é o exemplo, né? A gente já está numa sociedade que as minorias já são desvalorizadas. Se uma pseudo-autoridade faz isso, por que o cidadão comum não posso fazer? Exatamente. É um representante, teoricamente, é um representante do povo. Ah, não, mas eu sou capitão do exército. Você continua sendo uma pseudo-autoridade, filho. A autoridade aqui é o povo. Sim, a pessoa que está na presidência, além do poder executivo, ela tem um poder simbólico. Sim. Então, tudo que ela fala, todo discurso que sai dela é ouvido pela população e grande parte assume isso como sendo verdade. Então, acaba sendo aquele negócio, se o nosso presidente pensa assim, eu também posso. Sim. Né? Mas eu queria ter a autoestima que ele e o Temer têm, né? Que o Temer vive falando que... Aliás, e a autoestima do Temer era algo fenomenal. Só tem uma autoestima que é maior que a dele, a do Trump. Você viu na ONU? Eu vi. Cara, a ONU riu do presidente dos Estados Unidos, cara. Também com aquela cor e com aquele cabelo, eu também riria. Com aquela cor, com aquele cabelo e com aquele discurso, né? Nossa. Ai, ai. E qual foi a resposta? O que ele disse no final, quando as pessoas riram? Eu não esperava essa reação, gente. Você esperava o quê? Flor, desgraçado. Essas pessoas vivem em outra realidade, não é possível. É o umbigo maior do universo, cara. E daí nós temos o ataque, talvez um dos mais graves, que é contra o cidadão LGBTQ+. Isso, LGBTQ+. Eu confesso para você que eu não sei o que significa todas as siglas. Por quê? É uma sopinha de letrinhas. É, cara, eu não sei o que significa BNDS. Eu sou péssimo para sigla. Eu sei o que ela significa enquanto representação, mas os nomes, assim, é igual o sinal da cruz. Os nomes eu não sei espalhar na cara. Lésbicas, gays, trans, LGBT, ok, lésbicas, gays, bis, trans, queer e mais. Mas é o que mais se enquadrar. Plus, é um mescal mais. Um plus. Eu tava ouvindo hoje no Imagine Elas. Imagine Juntas, aliás. Imagine Juntas. Cara, que tem uma das meninas, que eu esqueci o nome agora. Não é a Jéssica, é a outra. A Tchulin. Ela falou uma coisa muito engraçada, que é o B significa bora pra fazenda, bora pro sítio. Bora pro rio, sabe? Isso daí faz parte da invisibilidade, Bi. Sim. Porra, sabe? Vamos, né? Mas enfim, vamos falar um pouco sobre homofobia. Homofobia significa aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio preconceito que algumas pessoas ou grupos nutrem contra os homossexuais, lésbicas, bissexuais e transexuais. Em alguns casos, aqueles que guardam esses sentimentos não definiram completamente a sua identidade sexual. Antes que você saia repetindo aos quatro ventos, ah, eu ouvi o Odin falar que o cara que xinga o outro de gay é que quer dar o brioco também. Não que isso possa não ser verdade, mas presta atenção. Em alguns casos, aqueles que guardam esses sentimentos não definiram completamente a sua identidade sexual. O que quer dizer que também as pessoas que não fazem isso, também talvez não tenham ainda sua identidade sexual definida, gerando dúvidas e revoltas, que são transferidas para aqueles que já aceitaram as suas preferências sexuais. Gente, eu trocaria esse texto por já se aceitaram como são, que eu acho que é uma coisa difícil. Uhum. Etimologicamente, a palavra homofobia é composta por dois termos distintos, homo, que é o prefixo de homossexual, e o grego phobos, que significa medo, aversão, fobia. O indivíduo que pratica homofobia é chamado de homofóbico. A homofobia pode ter causas culturais e religiosas. Por exemplo, alguns católicos, protestantes, judeus, muçulmanos e fundamentalistas assumem tendências homofóbicas. Apesar disso, vamos dar um exemplo claro. No Oriente Médio, esse grupo, o Estado Islâmico, invadiu uma cidade, pegou um dos prédios mais altos da cidade e arremessava de lá de cima os cidadãos que eram homossexuais. Esse é o exemplo, os fundamentalistas. Apesar disso, mesmo entre esses grupos, existem aqueles que defendem e apoiam os direitos dos homossexuais, lésbicas e simpatizantes. Ficou confuso, né? Então vou explicar. Mesmo os cidadãos católicos, protestantes, judeus, muçulmanos e até alguns fundamentalistas, dentro desse grupo existem aqueles que apoiam os direitos dos homossexuais, lésbicas e simpatizantes. Então não são todos os cidadãos que agem assim. No entanto, em pleno século XXI, alguns países aplicam até mesmo a pena de morte como condenação para quem é homossexual. A Inglaterra deixou de ter pena, não pena de morte, mas você era gay, você é gay, você ia para a cadeia lá, né? O Alan Turing foi assim, o cara que criou o computador Oscar Wilde. Se bem que o Oscar Wilde, ele não foi para a cadeia pelo fato de ser gay. Ele foi para a cadeia pelo fato de ser apaixonadinho. Ai, gente. O Alan Turing, eu acho que ele sofreu castração Sim, química, não foi? Foi o que levou ele ao suicídio. É, exatamente. E foi bem covarde, né? O cara, acima de tudo, era um... cara, eu considero ele um herói mundial. O cara que conseguiu, junto com um grupo de colegas, inclusive mulheres ali, né? Porque mulher nunca aparece nessas horas, né? Não sei... Mulher e negro não existem na história. E ele conseguiu decodificar a máquina Enigma dos nazistas, cara. Filho, isso é que interessa. A orientação sexual não tem nada a ver com a capacidade do ser humano ou com o caráter do ser humano. É só parte do que a pessoa é. Alguns movimentos contra os homossexuais são realizados em códigos pelo mundo inteiro pelos preconceitos, como assovios, cantos e bater palmas. A homofobia é considerada uma forma de intolerância, assim como o racismo, o antissemitismo e outras formas que negam a humanidade, a dignidade dessas pessoas. Desde 91, a Anistia Internacional passou a considerar a discriminação contra homossexuais uma violação dos direitos humanos. A ONU reconhece o dia 17 de maio como Dia Internacional contra a Homofobia, comemorando a exclusão da homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, o famoso CID, que é um código da Organização Mundial de Saúde. Entre 48 e 90, a homossexualidade, chamada de homossexualismo, era considerado um transtorno mental. Quem não fica louco sendo perseguido? Às vezes até dentro da própria família, você não tem espaço para se abrir, para se assumir, porque você vai ser rechaçado por quem você é. Acaba, você fica maluco mesmo, é um nó na cabeça. Pô, minha família me odeia porque eu sou assim, mas eu sou assim, e aí? Né? Sim. É, eu sei como é que é isso, eu vivi isso, não na carne, mas eu vivi isso na minha família. Meu irmão caçula é gay e deu um problemão, né, com determinadas pessoas da família, não aceitaram e não precisa aceitar. A gente não vive pela aceitação das pessoas, a gente vive pela nossa aceitação. Né? Tenho muito orgulho dele, um beijão, Gui, um beijo pro meu pra cunhado você, também, Gui. Pascal. São dois homens sensacionais, assim, me enchem de orgulho. Acho que meu irmão tem sua idade. Que ano que você nasceu? 82. Não, ele é um ano mais novo, ele é de 83. O cara é doutor em linguística, de língua francesa. Pra que me humilhar, meu amigo? Você... eu tava pensando, poxa, não precisa me esnobar assim. Tipo, eu sou nada, mas beleza, o cara é doutor inteligente. Inclusive, quero deixar aqui uma dica. Visite o canal dele no YouTube, Virou Paris. Você quer conhecer Paris e a França de um jeito diferente? Entre em contato com o Guilherme Duran, canal Virou Paris. Ele mora lá? Mora. Ai, que legal. É, cara. Então você tem aulas de francês, você pode contratá-lo como guia turístico. Gente, quando você for conhecer lugar, não vai onde vai todo mundo, sabe? Procura um guia turístico legal e vai conhecer outros lugares também. Pô, se eu for pra França, óbvio que eu vou querer perder 12 horas na fila pra ver a Mona Lisa. Sim. Sim, porque eu sou desses, assim. Mas eu sou também o cara que vai perder 18 horas passeando pelo Père Lachaise, cara, pra ver os túmulos legais, aquelas artes tumulares que eu admiro. O mais legal é passear pela cidade e conhecer, sim, o dia a dia dela, fora dos pontos turísticos. É impagável. Vai pra Montmartre, senta num dos lugarzinhos ali, bebe. Ah, mas o francês é mal educado. Fala-se como se nós fôssemos um exemplo de civilidade. Eles não são exatamente mal educados, eles são muito assertivos no que eles falam. E aí, sim, a gente que é brasileiro, que floreia tudo que a vai falar... A gente que falar, é mimizento. É, a gente que é mimizento. Não, mas é fato. Mas é, cara. Aí a gente encara isso como falta de educação, mas não é, eles são... Não. Diretos, só. Tem uma piada muito legal que eu adoro. Não é uma piada. É uma piada, mas eu levo isso muito a sério, sobre o povo português. Não sei quem foi, tava em Lisboa e foi comer num restaurante que o Fernando Pessoa ia. Uhum. E o brasileiro chegou, sentou à mesa e pediu, chamou o garçom e pediu, falou assim, você poderia me trazer o prato do Fernando Pessoa? Ah. O garçom respondeu, olha, eu não posso porque esse já quebrou, mas temos novos. Ah, tá vendo como o português é burro? Gente, o português não é burro, cara. Isso é lógica pura. É Se lógica. Você é programador, você funciona nesse nível de lógica. Nesse nível. É, mas é, cara. Pô, me traz o prato do Luiz. Do Luiz, não. Do Fernando Pessoa. Então, beleza. No Brasil, a união estável entre pessoas do mesmo sexo foi reconhecida legalmente pelo STF em maio de 2011. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça aprovou e regulamentou o casamento civil gay no Brasil. Atualmente... Okay. Casais homossexuais possuem os mesmos direitos e deveres que um casal heterossexual no país. É interessante porque vem uma coisa atrelada assim nessas frases. Se você possui os direitos, você possui os deveres. Você não precisa, né? Não deveria, sim, precisar explicar para as pessoas. Você tem o direito de ser assim, mas você tem o dever de ser desse jeito também. Podendo se casar em qualquer cartório brasileiro, mudar o sobrenome e participação na herança do cônjuge. O cartório que se negar a realizar um casamento entre pessoas do mesmo sexo pode ser alvo de punição. Eu acho que esse pode tá errado. Deve ser alvo de punição. Uhum. Os casais que já possuem uma união estável também podem alterar o status para casamento civil. Projeto de Lei nº 12... 122/06, conhecido como PLC 122, visa alterar a lei 7716, criminalizando a discriminação motivada unicamente na orientação sexual ou na identidade de gênero da pessoa discriminada. Se essa alteração for aprovada, a lei do racismo sofrerá uma alteração, passando a incluir esse tipo de discriminação no parâmetro legal do racismo, que nos dias de hoje contempla discriminação pela etnia, cor da pele, religião ou origem nacional. Homofobia é crime? Apesar da Constituição brasileira não citar especificamente a homofobia como um crime, o artigo 3º, item 4, indica que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é, abre aspas, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Fecha aspas. Assim sendo, a homofobia pode ser contemplada como uma forma de discriminação, podendo ser classificada como um crime de ódio passível de punição. Se sabia, até 15 de maio desse ano, ao menos 153 LGBTs morreram no Brasil vítimas de preconceito contra identidade de gênero e contra orientação sexual. Em 2017, foram registradas 169 vítimas de homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia e intersexofobia, 16 a mais que o ano passado. Os dados são do Grupo Gay da Bahia, organização não governamental que trata dos direitos dos homossexuais. De acordo com o levantamento, a causa de morte reflete a mesma tendência dos anos anteriores, predominando o uso de armas de fogo, seguida por armas brancas pérforo-cortantes, tipo uma faca no bucho. No total de vítimas, 62 eram gays, 58 trans, 27 lésbicas e 6 bissexuais. E 17 de maio faz referência à Assembleia Geral da OMS realizada em 90, quando a homossexualidade foi retirada da lista de doenças mentais. O estado que registrou o maior número de mortes, se você acertar, você ganha um poema. Eu? É. Maior número de mortes? Rio Grande do Sul. O estado que registrou o maior número... São Paulo. São Paulo, meu amor. Foram 21... Foram 21 mortes, seguindo do Ceará e Alagoas, ambos com 10, Pará, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro com 9 cada. O Distrito Federal, por sua vez, contabilizou 5 casos. Segundo os dados do Disque 100, em 2017 foram notificados 1.720 denúncias contra pessoas LGBTQ+. Em 2016, 1.876 ocorrências. Em 2015, 1.983. O Brasil é o país que a cada 19 horas mata uma pessoa LGBT. Um LGBTQ morre nesse país a cada 19 horas, que também mata mais travestis e transexuais, transgêneros, em todo o mundo. Não é uma vergonha? O Brasil é o país que mais mata trans e é o país que mais consome pornografia trans. É o que eu falei, a conta não fecha. Eu queria, há muito tempo atrás, eu queria pintar uma camiseta assim, pra ir dar aula, mas eu sei que eu apanharia, dos pais, que a camiseta é, na hora do sexo lésbico, ninguém é homofóbico, né? Mas é fato. Por exemplo, você pode ser gay, você não pode ser um escroto, você pode ser hétero, você só não pode ser um escroto, você pode ser lésbica, você só não pode ser uma escrota, entendeu? O problema não é a sua orientação sexual. Se você sente repulsa ao ver duas pessoas sendo felizes, amigo, o problema está na sua infelicidade, não nas pessoas sendo felizes. Se você sente repulsa porque as pessoas amam, o problema está em você, que tenta controlar a vida das pessoas. Está na hora de você rever seus conceitos. A gente tem uma ideia, que a meu ver também é preconceituosa, de que todo homofóbico carrega em si o desejo de ser homossexual. Vamos supor. Não, isso assim, é balela, isso é homofobia, né? Também. Claro, até porque o armário não seria tão apertado assim, com tanto de gente que tem. Haja armário. Essa porta já tinha... Nossa, essa porta já tinha estourado muito. Todo mundo muito morando tempo. Em Nárnia. E qual que é a importância da gente manter viva esse posicionamento? Porque assim como o Já é Muita Bosta surgiu, outros vão surgir. Ele não vai ser o último, entendeu? Ele não é o último da sua espécie. Tem mais escondidos por aí. Sim. E eles estão ganhando um gosto pela luz do sol que é extremamente perigoso. Então, porque o discurso dele está sendo validado. Então os outros já estão criando coragem de botar as asinhas de fora. Ah, mas se meu pai falar alguma coisa contra ele, se meu pai for a favor dele, eu devo peitar deve. Meu pai? Então, por exemplo, qual a forma que você deve agir com o adorador de Satã? Vou te explicar como eu ajo. Eu tenho 40 anos de idade, eu tenho uma opinião formada, eu tenho mais de 20 anos de embate político, porque a política não é só uma questão partidária, é uma questão de convívio. Isso daqui é uma atitude política que nós estamos tendo agora. E mais ainda, nós estamos nos posicionando politicamente. Se você se posicionar politicamente e tiver certeza de que o próximo precisa da sua ajuda, porque eu poderia muito bem ficar calado, amigo. Eu sou branco, heterossexual, que mais? Bom, não sou cristão, acabou. Minhas vantagens acabam aí. Ser branco e heterossexual. É branco, cis, mas hétero. Eu poderia ficar muito bem na minha, quieto. Eu não nasci pra ficar quieto diante de injustiça, cara. Não nasci. Desculpa a sociedade. Aliás, eu não entendo por que podcast eu falo assim, desculpa, mas não sei o quê. Desculpa o caralho, eu sou assim. acho bom o Brasil estar pronto pra mim, porque eu não arredo o pé. Vocês estão errados. Vocês estão criando uma cobra tremenda que vai abocanhar, inclusive, vocês. E digo mais, tem muita gente aí que vai votar nele, não é porque ele é a melhor opção, não. É só porque quer atirar nas pessoas. Acha que vai ter direito de andar armado. Amigão, não é todo mundo que vai ter arma, não. Não vai mudar nada isso aí. Porque tem um negócio chamado Constituição. E essa coisa não muda da noite pro dia. E nós, povo, temos o poder, inclusive, de criar e derrubar leis. Sim. Então a gente tem que se unir. E são pequenas atitudes como essa, da Joana e minha. Sentar, conversar. Uma conversa aberta. Sim. Que nem, a gente sabe de tudo? Não, não sabe de tudo. Mas é como eu disse, eu parei, eu pesquisei para falar aqui. Eu fui atrás de textos sobre esses assuntos, para ler para vocês. E aprendi nesses textos também. Porque tem o que eu acredito ser certo e a forma certa de ser o certo. O que é o correto, o que está na lei. A gente tem que seguir a lei. Tem muita... Independente se você gosta ou não, pode ir. Não, você conclui aí. Independente se você gosta ou não. Independente se você gosta ou não, é lei, irmão. Aceita e cala a boca. Não pode mandar os outros calar a boca. Aceita e vai tomar no seu cu. A emenda ficou pior que o soneto. Talvez. Né? Ficou igual o Carlos Bolsonaro falando que, não, eu não publiquei a foto do cara que estava simulando a tortura. Foi um artista que fez o negócio. Ai, e eu só republiquei. O bicho vontade de escrever para ele e falar assim, cuzão, você publicou sim, seu bosta. Foi retirado do seu story. Se tá no seu story é porque o você artista publicou. Tava errado? O artista tava errado? A meu ver, uma visão íntima, eu, enquanto artista que sou, eu não faria uma representação daquela, sabe? Eu acho que, infelizmente, entendo a intenção dele. A intenção foi ótima. A execução foi lamentável, porque ele deu munição. A gente não pode bobear nessas horas, cara. É igual... Você já viu o escocês sentar de perna aberta? Não. Então. Já viu mulher correndo, andando na chuva de camiseta branca tranquilamente? De forma não. Não anda nem quando não tá chovendo, né? Porque não dá, infelizmente não dá pra andar tranquila. Não. Aliás, muita gente critica o feminismo, mas o feminismo só quer, assim, Que as mulheres possam andar tranquilamente na rua, que nem os homens andam tranquilamente na rua. É, meu, mas sabe, mas é uma questão de eu me sinto mal, eu não me sinto bem com meu corpo, mas eu vou no psicólogo semana que vem. Muito bem, inclusive No recomendo ano, para todo mentira. mundo que façam terapia. É. Sobre qualquer assunto. Ah, mas terapia é Não coisa de é? louco. É, gente, como se a gente fosse Não. normal. Não, começa. Como se a gente fosse normal. Todo mundo tem um parafusinho Não, solto. normal é um conceito muito vago. Não, é. O normal é ter problema. Vamos É. É, começar por aí. verdade, verdade. Entendeu? É, ué. Um medinho você tem. Ah, mas tem medo de barata. Sim, isso daí deve ter alguma coisa. Ah, eu tenho medo de panela de pressão, por exemplo. E não é que eu tenho medo, eu tenho pânico. Eu tenho cagaço. Minha filha, você quer me expulsar de casa, você liga uma panela de pressão. Eu me tranco no quarto, coloco fone de ouvido, ligo o som no oco, eu não aguento ouvir o chiado da panela. É sério Nossa, não, isso. eu entendo. Eu tenho fobia de Quando eu era bexiga. criança. Ó, quando eu era criança. Assisti o It, né? Eu sei Não, como é que é. pior é Quando eu que era não. criança, meus pais ficavam mexendo no pino da panela de pressão. E eu era bebê de colo, então eu assustava. Olha. Ah. Pai e mãe, tudo filho da puta também. É verdade, Freud tinha razão. Tá Aquele. tudo. O motivo de tudo é a mãe, a raiz de todos os problemas. É, mãe. Mas eu tenho. Sim. Pior, você falou de It, eu tenho fobia de bexiga e de palhaço. It, Stephen King, já sei que eu vou te dar de aniversário. Bah, que amigo. Opa! Como diria aquele grande personagem de série mexicana, conhecido como o Senhor Barriga, para isso estamos aqui. Mas analisa só, a gente vive numa situação hoje, no Brasil, que a gente pode escolher fazer mudança, certo? Pô, mas você falou que, você não, que a gente não vai mudar em 4 anos. É, a gente não vai começar a mudar. Porque a gente não vai mudar. Mas a gente tem que começar a dar o exemplo para quem vem aí. Quando a gente fala assim, ah, a juventude é o futuro da nação, realmente eles são o futuro da nação. E qual o exemplo que a gente está dando para eles? Péssimo. Né? Se você, não adianta nada você falar para o seu filho, olha, não fala palavrão, filho, porque é feio que não sei o quê. E daí tá passando uma notícia na TV, você fala, olha esse gay, filho da puta, olha esse preto desgraçado. É, nada do que você Ele falou é vai palavrão, crescer né? com isso. Mas, ok. É. Sim, mas a ofensa, né? A ofensa tá Sim. aí. E o crime não é só falar, não é só agredir. O crime é pensar. E quando a gente só pensa e não faz nada, é pior É. ainda. Porque isso fica ressoando na nossa cabeça. Porque se você verbaliza, olha, eu não gosto de preto, eu não gosto de judeu. Eu não gosto de gay. Tá. Vai acontecer muitas coisas na sua vida. As pessoas vão te condenar, vão te explicar o porquê que isso é errado. Daí você aceita ou não. Você pode ir preso. Mas acima de tudo, você vai ficar sozinho. Eu tenho certeza disso, cara. As pessoas assim vão terminar sozinhas. Porque existem negros médicos. Existem homossexuais médicos, padres. Sei que é. Tem padre que é gay. Tem freira que é lésbica. Tem enfermeira que é lésbica. Eu não queria falar o, mas é. Mas veio na garganta. Tem até podcaster que Ah, é. E vou te contar um segredo. tem. Tem até militar aí. Que não bate só não bate continência, bate outras coisas, Tem mano. Bate tamanca. PM, Tem. tem E merece civil, todo o nosso respeito claro, também. porque são seres humanos. Todo ser humano merece respeito. É. Um comentário hoje interessante no Facebook é. Ah, porque artista, essa raça. Meu Deus. Ué? Pelo fato de você não ser artista, você é de uma raça diferente, uma raça triste. Porque eu, enquanto artista, sou feliz pra caramba. Enquanto cidadão, nem tanto. Não, esse negócio de raça, como artista, se fosse, cara. Assim... Porque o que define a diferença de raça, se não me engano, é que um não pode procriar com o outro, né? Acho que é isso. Que nem... Amigo, para de comer essa cabrita no meio do mato tipo aí que você tá, que eu tô te vendo. Zoofilia é crime. Né? Outras filias também, mas enfim. Nossa, eu fiquei com medo agora. Pô, é pedofilia, por exemplo. Ah, isso sim. Por exemplo, não. Né? Mas enfim. Eu me perdi aqui. Eu também, a gente tá digredindo. O que é bacana também. Mas a gente tá falando sobre a tal da hashtag que surgiu. Isso. Retomando desde o começo. O fato de não se posicionar neste momento é ser conivente com esse tipo de discurso de ódio. Esse monte de coisa que a gente narrou durante essa hora e meia. Se você não for claro no seu posicionamento, você está sendo conivente. Basicamente é isso. Isso aí. E lembrando, não adianta só não votar nele. É a patota inteira que faz mal. Sabe? Aquela coisa de, eu não acredito que eu vou fazer isso, cara, mas diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Pois é. Cara, essa semana eu fui obrigado a citar, não que eu tivesse alguma coisa contra ele, porque não o conhecia, mas é de um aspecto cultural completamente diverso ao meu. Eu citei Mr. Catra, cara. Porque eu concordo com ele, cara. Deixa os gays ser gay, deixa os gordos comer, deixa as minas andar, deixa ele ter os filhos dele, deixa os outros ser os outros. É isso aí, é o que eu falei agora há pouco. Deixa as pessoas serem. Serem. É. Ah, não, mas ser gay é um problema, porque não sei o quê. Porque é problema pra quem, isso daí, meu chapa? Com o negócio do PT. Pra quem quer dar e não acha que é importante. Ah, então. E outra. Não é um problema só de sexo, não, cara. Ser gay, ser lésbica, E aí é uma visão minha. Eu posso estar completamente errado. E se eu errar, eu espero que os gays me corrijam. As lésbicas me corrijam. O público LGBTQ+, me corrija. É, acima de tudo, uma questão de sentimento. Sim. Sexo é apenas um detalhe. Tanto quanto é pra você, amigão. Uhum. Seu punheteiro. Tanto quanto é pra você. Não, é muito além do sexo. É aquilo que é normatizado, que é você, um homem gostar da mulher, a mulher gostar do homem. E o pessoal sempre fala que a gente não controla de quem a gente gosta. É, de fato, a gente não controla de quem a gente gosta. Seja homem, seja mulher. Sim. Porque a gente, na verdade, não controla nada. Né? Porque se pudesse controlar, eu acho que seria bem melhor essa situação. Eu sei uma coisa que a gente controla, em quem a gente vota. Extremamente. Vote em Joana. Não, vota não. Eu não seguro essa responsabilidade. Para atacar fogo no Congresso, vota em mim. Vota em Odin. Por falar em Congresso, mais importante ainda do que o presidente, é a gente escolher bem. Sim. Os deputados, senador. Né, quem vai representar a gente lá no Congresso, porque, olha, não tá fácil. Não, tá longe de estar fácil, na verdade. Mas como que a gente pode resolver toda essa situação, Joana? Como? É retórica essa pergunta? Conversando, né? Não. Conversando. Discutindo de forma sadia. A gente acha que discutir é brigar. Não, não. Não é. Pode ser até de forma calorada. Apaixonada a discussão. Só que tem um objetivo. Achar uma solução civilizada para algo. Só que assim, a gente tem que escolher nossas batalhas também. Não adianta você conversar com alguém que não está disposto a conversar. Porque aí Sim. é como diria meu pai, enfiar água no cordão. A gente está falando bastante de enfiar água no É? cordão. Imagina. Eu entendi enfiar Não. faca. Eu falei, cara, mas como a gente está citando faca aqui, por que Por será? que será, né? É, então, já que é pra se dar faca, então vamos citar. É dar murro em ponta de faca. Enfiar faca em bucha de bode velho. Essa eu inventei agora. Tá. Mas concordo com você. Porque não adianta, se a Achou? pessoa já tá Sim. predisposta a não te ouvir, por mais que você explique, por mais que você junte dados e mostre e exemplifique e tal, e a pessoa mantém aquela visão fechada e não faz a mínima questão de te ouvir, né? É o discurso do é sério isso? É. É, Adolescentes, sejam menos por adolescentes. favor, ouçam quem já tem alguns anos a mais de experiência. Nossa, você já sonhou se falando isso? É, não. É É foda, foda. né? Puta. É um atestado de velhice. Mas enfim, você tem que Sim. escolher com quem que vale a pena conversar também. Se tem aquela, que a gente falou agora já faz um tempinho. Se tem aquela pessoa que é indecisa, vale a pena pegar pela mão e mostrar, olha, tem isso, tem aquilo outro, essas linhas de pensamento e tudo mais. Mas agora, se tem a pessoa que já tá com aquele discurso de ódio, que você vê que assim, tá cego, ah, desencana, é caso perdido. Não vai queimar as pestanas Sim. também por causa disso. E outra, você evita ser maltratado, quiçá ofendido ou agredido. Não se chuta cachorro morto, gente. Se a pessoa já escolheu a danação, cara, eu acho que é por isso que eu não sou cristão. Velho, se você escolheu abraçar o capeta, faz cafuné. Que não vou ser eu que vou te salvar, não. É, bem por Ah, aí. não, mas Não, e você. até para Você manter tem. a sua sanidade mental. Porra, cara, é a coisa mais difícil hoje em dia você ter sanidade mental. Porque ninguém tem realmente, né? De novo, Mas, faça uma terapia. por favor. Semana passada me perguntaram assim, cara, você ficou falando essas coisas assim, tirando sarro do. Eu não tiro sarro do cristianismo, não, viu, gente? Eu respeito pra caramba. Essa sorrisadinha, Mas. inclusive, foi. Foi. Me falaram assim, você não tem medo de ir pro inferno? Eu falei, oh, não, eu tenho medo de ir pro céu. É Imagina, verdade. é, cara, tanta gente chata defendendo o céu, cara. Nossa. Porra, bicho, aquelas tia velha, ai, porque o céu, porque Jesus, porque não sei o quê, porque Deus, ai, lavar sua boca com sabão. Ah, vá se... Tias, sorte quem edita sou eu, cara, senão eu já estaria preso há muito tempo. As pessoas mais legais estão no inferno. Ou irão para o inferno. Obrigado. Tô te esperando. A gente se encontra lá. Várias cervejas, muito papo, muita Opa. risada. Joana, você quer deixar mais algum recado que você crê ser de extrema importância assim? Um desabafo? Peraí, deixa eu pensar um pouquinho, porque essa parte é difícil. Toma um gole de cerveja. Boa. Eu vou citar o Faustão agora, porque eu vou cavar mesmo meu Meu túmulo. Deus, lá vem. Não, é uma coisa que, por incrível que pareça, ele tem razão. Urna não é penico. É verdade. Ele tem razão. Bom, considerações finais é. Gente, presta atenção no que está sendo falado por aí. Vê, porque tem muitas coisas que estão sendo faladas que podem te atingir pessoalmente. Não se deixa tomar pelo fervor do momento, pela cegueira do ódio. Para, respira e analisa direitinho, porque tem muita coisa errada por aí. Acho que é isso. Ai, ai, é bonito. Eu até suspirei. Gente, obrigado pela oportunidade. Obrigado. Joana, muito obrigado por vir falar comigo sobre esse assunto. Eu queria muito conversar com alguém inteligente sobre Cara, isso. E queria que fosse uma muito mulher, obrigada pelo por espaço. motivos óbvios. Obrigada cara, pelo espaço, pelo convite. É nossa obrigação. Eu conheci Joana tem 2 semanas, né? Acho que sim. Acho que é isso. Por aí, né? Já cheguei desgraçando a vida das pessoas, botando, encostando relativamente contra a parede. E aí, gente, qual que é o posicionamento de vocês? E aí, vamos ficar quietos? Achei quieto, ótimo. Vamos aguentar calado? Você balançou várias estruturas. Achei maravilhoso. Cara, é que você não me conhece pessoalmente. Eu sou gordo, velho. Eu balanço estrutura pra caralho. Mas é isso. A gente não pode aceitar calado. Quem fica calado é quem tá com medo. Se você precisa de um amigo para conversar, se você precisa de um amigo para desabafar, se você precisa de um amigo para ter por perto, adote um cachorro. Pessoal, então só lembrando, ó, não precisa ser conivente, não precisa aceitar calado, não aceite calado, afinal de contas, se posicione, não tenha medo de se assumir cidadão acima de tudo, vote consciente, não existe isso de grupo, o que um grupo fizer vai interferir na vida e na existência e no bem-estar do outro grupo sim, tá? Se você ainda não tem seu voto definido, não seja preguiçoso, leia, pesquise, só que por favor, não entre na página do seu candidato para ver as coisas sobre ele. Pesquise, se você puder, se você tiver condições de compreensão, procure em páginas internacionais de notícias. Se você acha que todo mundo no Brasil mente. Não que todo mundo diga a verdade. Eu digo, porque eu tô pouco me fudendo. Você tem obrigado por onde colocar links? Pode. Para pesquisas e tudo mais, porque tem um pessoal fazendo muito, um pessoal bem bacana. São links que você consegue se posicionar de acordo com as perguntas que o site joga, e aí os sites falam para você com quais candidatos você mais se identifica, ou quais candidatos mais estão dentro daquilo que você pensa. E aí isso. Dá para você, é legal, de fato, estudar, especialmente pro que eu coloquei aqui para o resto, que é deputado e tudo mais, você consegue estudar planos de governo, quais as opiniões e posições a respeito de tudo isso que a gente conversou, de homofobia, de racismo, de misoginia, etc., feminismo, pautas que estão e são muito, muito importantes. Então, fica aí essas dicas de links para você se informar. Eu também acessarei, porque eu adoro, cara. E é bom porque eu não sei para quem que eu vou votar para governadora. Pois ainda. Eu também tô. Onde você mora, Joana? São Paulo, capital. Puta que bosta. Ai, não. Tamo fudido. Dá um desgosto de ver o pessoal votando em pessoas que só cagam para São Paulo. Não fala assim do Dória. Ah, falo. Falo, porque eu vivia era Haddad e assim eu vivia era Dória. Tipo, eu olho. Sim. São Paulo não mereceu Haddad. Não. Cara, você tem 36. Você viveu a época da Marta, você viveu a época da Erundina. Então, mas é que nessa época. É que você não lembra. Nessa época eu morava mais. Eu frequentava mais a Grande São Paulo, que meus pais, né, moram na Grande São Paulo. E eu vinha muito, muito pouco pra São Paulo, assim. Não, ah, não convivia tanto com o dia a dia. Pegar o dia a dia mesmo e morar e trabalhar aqui em São Paulo era Haddad e era Dória. Meia era Dória, né? Porque ele abandonou. Né? Aparecendo o Zé Serra. Putz, teve uma frase que eu usei hoje, cara, pra comparar. Que eu queria lembrar. Eu fico tão puto na hora que eu invento umas coisas. E daí depois eu não anoto e me arrependo. Que é tipo. Ah, eu não lembro, mas é tipo, é a mesma coisa que acreditar no aumento do professorado paulista, no aumento salarial do professorado paulista. Ah, tá. Vai nessa. É, né? Tipo, acreditar... Ah, foi sobre a postagem do Carlos Bolsonaro. Acreditar que isso é fake news é a mesma coisa que acreditar no aumento salarial do professorado paulista. Eu tô rezando pra não ter que votar no Alckmin no segundo turno. Não, mas não vai rolar, porque o Alckmin tá tão apagado. Sim. ele tá batendo nos outros, né, cara? Tá feio, né? Tá. É moleque que pega a bola. Não é, não vou ganhar, não vou mais jogar. Não. Bom, Ju, mas vamos nessa aqui, tá bom? Vamos. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.